vem quem visita, primor da gastronomia e a Romaria rainha, a senhora da agonia. Quando se fala em folia, quando se fala em folia, tudo em Viana é tão belo. A chula marca o compasso, o vira-roda singelo, a capital do folclore é Viana do Castelo. A capital do folclore é Viana do Castelo. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Amanhã eu vou esquecer. Ninguém vai me lembrar, não vou deixar. seu canal 2 da Antena. Nem escapou o padre, nem o sacrifício.

teu sorriso de encantar. Ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. Deixa vir também adormecer.